Arts. Um programa de Ana Ferreira. Arte pode ser considerada qualquer atividade ou produto realizado pelo homem com um propósito estético e comunicativo, expressando ideias, emoções ou formas de interpretar o mundo. Esta manifesta-se das mais variadas formas, na literatura, nas artes plásticas, na arquitetura, na música, no teatro, no cinema ou na dança. Para melhor entender o comportamento artístico humano, é necessário não só percorrer a história, como também absorver conhecimento da arqueologia, da filosofia, da psicologia, da etnografia, da antropologia ou das religiões para assim entender os seus contextos culturais e transformações temporais. Neste programa, sendo impossível dar exemplos de toda a arte e de os aprofundar, passaremos apenas pela superfície, tentando salientar o essencial. Thank you. das mais antigas evidências do comportamento artístico humano é a gravura de um padrão em zigue-zague numa concha de molusco com cerca de 500 000 de anos. Há 500 000 de anos, habitava na Terra o Homo erectus, que ainda mal tinha começado a construir abrigos e cuja única preocupação era sobreviver, como todos os outros animais. Embora não possa ser considerada arte, porque haveria um ser com inteligência ainda primitiva fazer algo não relacionado com a sobrevivência? Seja qual for a razão, esse padrão geométrico rudimentar define um comportamento no ser humano com outro interesse para além do da sobrevivência. Sinaliza, cognitivamente, um humanoide capaz de abstração. Pré-histórica consistia principalmente em gravuras rupestres, estatuetas e pinturas. Apesar de se convencionar uma consolidação da religião no período neolítico, a arqueologia registra que no paleolítico houve uma religião primitiva baseada numa adoração a uma deusa-mãe representada por estatuetas de figuras femininas robustas associadas à fertilidade. As chamadas Vênus neolíticas eram encontradas muitas vezes numa posição central em oposição aos símbolos masculinos localizados em posições periféricas ou ladeando as estatuetas femininas, evidenciando uma adoração da figura feminina. Thank you. Podemos aqui associar o comportamento artístico a uma forma de religião ou adoração, que viria a moldar a forma como nos relacionamos e vemos o mundo. No Mesolítico, o ser humano começa a produzir manifestações artísticas esquemáticas, representando, geralmente através das pinturas nas cavernas, a figura humana, as guerras tribais, a caça e a recolha de alimentos. A necessidade do ser humano pré-histórico em exprimir o mundo como o conhecia põe em evidência um comportamento mais complexo que pode influenciar e enriquecer o modo como vivia em sociedade. político, a ideia de religião pode amplificar-se. As pequenas tatuetas passam a monumentos enormes em pedra, tais como os menhires e as antas, conectados com a noção de morte. Era óbvia a mudança do pensamento humano, tornando-se cada vez mais complexo, organizado e criativo. Gradualmente, o homem pré-histórico foi desenvolvendo a sua capacidade cognitiva, aprendendo a moldar as matérias-primas para criar algo novo e transformando cada vez mais a vida em sociedade. Presume-se, nas suas elaborações de artefactos, uma ordem e disciplina que se iria apurando progressivamente. Thank you. Passando pela idade do cobre, bronze e ferro, principalmente marcadas pelo artesanato, pela criação de novos utensílios e da agricultura, chegamos à criação da escrita. A comunicação evoluiu de tal maneira que o ser humano sentiu a necessidade de a documentar, seja como documento oficial, narrativa ou poema mítico, ou apenas relatando acontecimentos. As primeiras grandes civilizações, as do Vale do Indo, a da Suméria, a Egípcia, a Cretense, a Chinesa, a Persa, a Grega e a Romana, tinham escrita. Na Idade Média, a arte da arquitetura era principalmente centrada na religião e na guerra, sendo, em Portugal, a românica e a gótica as mais marcantes. Feiger siga jank die Büse dieses. As criações humanas tornaram-se cada vez maiores, mais complexas e exuberantes, traduzindo a mente do homem e as suas relações cada vez mais complexas em sociedade. As grandes civilizações, com diferentes modelos culturais e distintas formas de arte, enriqueceram pelos contactos. A distância e o intercâmbio entre os povos contribuíram para a diversidade artística, na qual se encontram frequentemente ideias ou motivos transversais. A cultura implica sempre troca. Embora existam especificidades culturais e artísticas únicas, elas deverão ser enquadradas num âmbito de contactos e intercâmbios que pode ter várias causas e propósitos.

Podemos dizer que o pensamento artístico é uma das principais características da humanidade, diferenciando-nos dos restantes animais. Embora haja inúmeros animais com capacidades impressionantes, o ser humano distingue-se por uma inteligência que vai para além da utilidade. Ele é capaz de se abstrair, de criar, com o simples propósito de se expressar, de documentar ou deixar um legado, de ir mais além do que o utilitário ou da existência. Thank you. Este programa teve locução de Ana Rita Fonseca e João Soares Santos. Realização de Ana Ferreira.